deixei levar. Que ilusão. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez. E vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver. De quem te ama. Não sei, não sei. Será que eu me enganei o tempo todo? Com seu olhar, apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão. E aí, galera de Campo Grande, só pra voz aí. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez. E aí? Cada lágrima que um dia derramei por te querer. E vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor ao amor de quem te ama. Aqui é a Vale FM. No ligeiro falando de amor. Já são 5 da manhã, não dormiu, só nasceu e fica, ainda não me esqueceu. Nem eu. Tá se entregando com a bebida, tá falando com as amigas, e mesmo assim ainda não me esqueceu. Nem eu. Sou a recaída, não adianta tentar tirar da tua vida. Sou seu stories arquivado há 2 meses. Sou a vontade de postar um TBT com ele. Sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seu stories arquivado há 2 meses. Sou a vontade de postar um TBT com ele. Sou seu stories arquivado há 2 meses. Sua vontade de postar um TBT com ele. Sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seu stories arquivado há 2 meses. Sua vontade de postar um TBT com ele. Essa é a Vale FM.

tô com medo, mas sei lá. É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando. Vem, vem, vem! Já dei tantos beijos por aí, mas igual ao seu eu nunca vi. Namorado do meu coração de graça, esse teu olhar aí me descompassa. Já andou quando eu tava planejando, queria gostar, mas tô amando. Quem diria feito um bobo assim, você despertou amor em mim. Não foi como eu tava planejando, queria gostar, mas tô amando. Quem diria feito um bobo assim, você despertou. Mandou me olhar assim. O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá. É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando. Já dei tantos beijos por aí, mas igual ao seu eu nunca vi. Namorando no meu coração de graça, esse teu olhar. Não foi quando eu tava planejando, queria gostar, mas tô amando. Quem diria feito um bobo assim, você despertou amor em mim. Não foi quando eu tava planejando, queria gostar, mas tô amando. Quem diria feito um bobo assim, você despertou amor em mim. Quem mandou você me olhar?